Comandora Santarizona na Viana, Rosa Gol, pode iniciar? Sim, Rapaz do Gol autorizado, chame pronto para o táxi, está 3191. É, que o Rosa Gol inicia, está 3191, camarada. Azul 4207, bom dia, autorizado Guarulhos, via preso Luno 0 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pistão no 0, curva direita. Transponder 5464, frequência do controle Salvador em 1119, decimal 35. Azul 4207, Salvador Guarulhos, nível 340, para o 0, curva direita da El, Leda, Motiva, pistão no 0, Taubaté, 5464. Azul 4207, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback, acionamento. Salvador, bom dia, boa noite, 64. 864, via Mário para 2003, ajuste no 0 no 3. Azul 2758, autorizado Duna 2003. Passei pelo Azul 2758. Voar Duna 2000 pés. Duna 2000 pés, Azul 2754. Salvador, tá, tá, agora tem que ir para o lado, segue para o lado, já está no corredor, não pode. Sete. XI, Alfa Charlie, prossegue via corredores. Corredores, pode ser atenção para 1500 para atacar a Bahia. Mantém ainda 1000 pés até atingir o litoral de Taparica. Após, se desejar, está livre acender para 1500. Informo daqui a 3 minutos lançamento de paraquedismo vertical de Vera Cruz, perdendo com o tráfego local. Ok, no campo de pés até para a mesa, para o Itapó, o equilíbrio de canção vai coordenar agora para que chegue. 1162, reduza para 2109. 2109, 1162. Ô Yankee, Romeo Delta, Vescal Interlagos. Yankee, Romeo Delta, chame a torre 198, decimal 95 para cruzamento do campo. 1895, obrigado, senhor delegado. 1094, chame centro Recife 2685. 2685, Recife, gol 1094. Yankee Romeo Delta, prossegue corrigindo pelo setor norte, a parte vertical norte da torre para cruzamento do campo. Setor norte, eu vou entrar quando o setor norte da torre para cruzamento do campo por Yankee Romeo Delta, na sua escuta, que ela já é. Tá bom, 4 horas. Na meta do campo. Para essa qual o Bianco no meu campo. Reportará para o programa do campo. 5, ajuste no 0 do 3. Está 3191 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Taxa Inter, quando o próximo chame a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3. 3, passou a posição COD, veio a posição BOF para interceptar a chegada BOF. COD BOF, certidão de descida. Solicou no 864 é devido ao lançamento de paraquedistas, não? É afirmativo. Bombono 1162 para prosseguir na descida. Bombono 1162, desce uma penha 3x3. 3000, bombono 1162. Situando do campo, a helicóptero não interfere com a aproximação. Via 200, sem identificação, via mar e desce para o 050. Azul 2758, autorizado em LS, reporte estabilizado. LS, reporte estabilizado, Azul 2758. Uno. Jet principal, Uno 1, 319. 2000, autorizado em LS, número 2. 2000, reduzindo, voo no 162. Voo no 864, após desvios, rotuna, informe até desvio. Pode ver o Vaduna, vai formar terminado de seu, boa noite, né, quase. Bono 395, decolado aos 20, controle 1119.35. Bono 1935, 395 graus, só bom dia. Ok, pode prosseguir na livre, será coordenado. Azul, 2758. 2758, chame a torre 1-9895. 1895, 2758. 864, aprovando o Zona. 2864, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Pés autorizado LS, não vai estabilizar. Boa noite, 64. Controle, Salvador, bom dia, vou na 395. Lula 395, contato Rodé, sobe via DL para o 360. Salve via da EL para 360, mano, 39. Tipo, Horus 44, 500 pés, não interfere com a aproximação. Guarda instruções. Guarda instruções, 2758. Só autoriza, Thiago, se arrumei o cruzamento na retaguarda do Cocó? Thiago, seu amigo negativo, mantenha o setor norte, devido ao tráfego já cruzando o marcador externo, aguarde coordenação, mantenha o setor. Mantendo o setor norte, Thiago. Eu sou o cruzamento em Guerra Rodada. Gente, o meu Delta, reporte vertical do farol de Tapão. Caralho, farol de Tapão, é a camarada. Caso 2758, informa o segundo tráfego, tipo aí, Robson 66, à esquerda do senhor, mantendo o setor norte, sem interferência com a aproximação, já está sentindo o tráfego. Gente, azul 2758. Caso 2758, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 graus, 17 nós. Agora chuva leve sobre o campo, ok? Ciente, leve pouso, almoço, 02750. Exatamente, após táxi, linha Mike Fox. Minha posição, pelô. Desça para 4000 pés, ajuste no 013. Salvador, bom dia, Guanó, número 2. Guanó, número 2, bom dia, continue a aproximação, número 2, ajuste no 0, número 3. O 0, número 3, aguardando, Guanó, número 2. Yankee Romeo Delta, transfere controle 119 decimal 35. Canal 35, Yankee Romeo Delta, obrigado. Charlie, tem o meu visual com embreagem das duas, não curtiça? Cruzamento visual, senhor. Agilizando o cruzamento da retaguarda do tráfego, 83, turbulência, aguardando o transferente. Charlie, tem o meu. Aguardando o transferente e agilizando o cruzamento, senhor, obrigado. O número 62, informa o tráfego cruzando o eixo da 1-0, tipo um Robson 66, está sentindo o tráfego do senhor, não interfere com a aproximação, continue, aguarde a instrução de pouso. Autorizado Campinas, via Pesolo 1-0 até Pobase, após segue rota conforme o plano, nível 300. Perfil de saída da El, Leda, Mótiva, pista 1-0, curva direita. Transponder 5445, frequência do controle Salvador em 119.35. Romeu já livrando o eixo. Tem Charlie, tem o meu, aporte vertical, farol está pronto. Aporte lá, vertical, farol, senhor. Fazer 2758, salva 23, direita no 211. Direita 211, 2758. 4207 está pronto, doutor. Azul 4207, livre acionar, chave pronto para o táxi. Chamar, senhor. 395, chame sempre Recife, 251. 251, vou na 395, graças. O número 2, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, velocidade baixa. Livre de pouso na 1-0, vou na 1-62. Charles, se é o meu, transfere o controle 119, decimal 35. Controle 119.35, uma viagem. 119.35, boa. Salvador, boa. Salvador, Romeu. Esse é o Romeu, 500 pés, Litoral Sul, reporte Farol da Barra. Reporte Farol da Barra, mas eu estou usando o carro do Zé. Ok, tá. Romeu 3, fica atento às aeronaves no taxa, reporte Fora do Sol. Hoje é o Mike Fox, você comprou o assunto. Mantém pista no zero. Ali mantém o no zero, tá? Próximo, Fox. E Mike Fox decolado ao 2-5. Reporte vertical para hoje, tá bom. Vai saber, tá bom, Fox. 864, chama a torre 1-8-9-5. 5-8-9-5. Dois no solo, 25, direita no 219. 219, mano. Eu sou em Salvador, gol no 864, estabilizado em 10. L3 pista 10. Gol no 864, ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, guarda a pista livre. Forma o tráfego à direita do senhor a 1 hora. O tipo A passear 50, se afastando pelo litoral sul, no terceiro com a aproximação. Prossegue na aproximação, aguarda autorização para a próxima, no 864. Na 3191, autorizado decolagem pistão no 0, vento 080 graus, 195 nós. Autorizado decolagem no 0, pistão no 0. Lima Mike Fox, transfere controle 119, decimal 35. 1935, Fox. Farol de Salvador, o Lima Mike Fox, farol de Papão, transfere. Lima Mike Fox, reporte visual com local de pouso. Reporte na visão com o local de pouso, se autorizado, 200 pés sobre a água, olhão em fora. O critério. Salvador, Juliette Quebec, está pronto para o primeiro lançamento. Livre lançamento, Juliette Quebec, reporte no térmico. Tranquilo, aportará. No 864, zero pouso, pistola 0, vento 0,80 graus, 1,3 nós. Pesado pouso, pistola 0, boa noite, 64. Informo o lançamento de paraquedista ocorrendo no momento. Oi, aqui é o Rodolfo da Frente. Muito autorizado após o farol da barra aqui. Frequência essa coordenação lá, senhor. Cabotinho, qual a previsão aí após o último lançamento de todos atingir o solo? Continua o lançamento, mais 6 minutos, todos os outros. Sente. O senhor está monitorando também a frequência de coordenação, né? Positivo, a lista também. Então, o Yankee Romeo Delta e o Charlie Sierra Romeo copiou a previsão de 6 minutos. E a passar da frequência ali me terão melhores informações. Gente, a partir do farol da barra será liberado. Escola 3191. 3191, contato reverso, é de via 340. Via contato, radar 3191. 3207, ali mantém a pista no zero. Ali mantém o no zero, 3207. Meu nome é 337, desce via para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste na 0-3. Descendo via 2000-10-13, permanente alternado, 6-3-3. Boa noite, minha paz. Ficou no 864, bom dia, autorizado táxi, via Taxi Alfa, Juliette, posição 04. Alfa, Juliette, posição 4, boa noite, 64. Gente, cadê aqui? Qual é o 4207? Certo. Só passa a chave, não vai comprar fogo tudo, não está recebendo moto chave. Papatango Eco Delta Fox, solo. Azul 407, pistola 0, vento 090 graus, 1,62 de nós. Seguida a colagem, pistola 0. Eita, corredora X. Restrita 1 no meu pé, aguardando a liberação do controle. Aciona o transponder 0135. Frequência do controle Salvador em 1,19 decimal 35. Data Fox, cotejamento correto, confirma o local de estacionamento e pessoas a bordo. Chamada 300, chama agora a torre em 118, décimo 95. 0, ajuste no 0 no 3, 3 a pouso, pistola 0, vento 090 graus, 1,7 nós. Tive pouso, 0, 0. 4207, decolado 31 no controle 119, 35. 0935, bom dia. Curata Fox, livre acionamento com os táxis. Azul 4207. Azul 4207, bom dia, contato radar na decolagem, suba via saída da Elton, transição ótima para o meio de voo 340. Subindo via, linha 340. Azul for 060, for cadastro time to set level 050, vai bom, vai Mari, arrival, turn set 1013. Vai Fábio. Pronto, prossiga. Autorizado Galeão, via pernovembro 857 até Mulso, nível 360. Saída da El, Leda, Irume, pistola 0, curva direita. Transponder 5477, frequência do controle de Salvador em 119, decimal 35. Nível 360 para o Galeão, decolando 0, direita da El, Leda, Irume. Aerovia pernovembro 857 até Mulso, 5477, transponder 0935, controle pelo 1556. Bono 556, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Opa, boa noite. Aqui se mantém 4000, sai quanto mais baixo possível 2000. Bomba 18, desce para 2 no 3, voltímetro 1, 0 no 3. 0 no 3, 2. 0 3, 4, direito no 2 no 1. Liberal, 1 no 2, 5, décima 1, alterne 1 no 3, 3, décima 1, 2, 5. O chamado 6337, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, operação para final do procedimento de LS, que você chama 0, esquerda, pro 210, limite localizador. 118, está lá. Descido, cabe aquilo. Autorizado descido, dentro entre os setores Uísque e Sudoeste da ilha. Reporte cruzando nível de voo 035. Retira, lateral, abre. Puxada 337. Puxada 6337. Puxada 6337, ajuste padrão. Pouso autorizado, pistão 0, vento 100 graus, 19 nós. Sente, leve o pouso, 6337. Eu só confirmar o vento novamente, 6337. 100 graus, 18 nós. 100, 18, 6337. Azul 5048, bom dia, controle Salvador, sem identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível de voo 060. Ajuste o altímetro 1093. Salvador. Aqui no Papo 3, vamos 1-8 para o localizador esquerda por 140, está autorizado a final do procedimento elétrico, sim. Esquerda 140, está autorizado a final do procedimento elétrico, sequência livre. Limpo 06 autorizado, Salvador, Salvador, decola no zero, curva direita, corredor axé, acelo transponder 0133, frequência do controle em 1 no 9 decimal 35. Chame a 337 no solo aos 38, direito no 211. Direita 121, é 337. X06, livre de sanagem, vai pronto para o táxi. Azul 5197, livre de sanagem, vai pronto para o táxi. Azul 4050, clear Alas final approach 1-1-0, descend to 2006, attempt 0-1-0-1-2, report established. Agora a torre 118, decimal 95. 1845, bora aí. Salvador, rouba no 8, capital do LR. Chama agora a torre 118, decimal 95. Salvador, rouba no 8, capital do LR. 118, ajuste no 03, que se aproximação guarde a atualização de pouso. Rouba 8. Delta Fox, 5439, ingresso do corredor axé, guarda de transferência. Fox. U 4207, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 25. 25 ouro, 133, 25, bom dia. Vamos ver. Obrigado. 1-8, autorizado por uso pistola 0, vento 090 graus, 1-8-5-9. 1-8. Entrada forte, que transfere o controle 1-1-9, 1-3-5. 1-9-2-5. Entrada 3-5. Controle, só passar agora a cuidado da foto. 1-1-9-1-3-5. Controle, Papa Tango Eco Delta Fox. Papa Tango Eco Delta Fox, controle Salvador, manter condições aéreas sobre a chama e por fora da barra. Altímetro 1-0-3. Altímetro padrão, autoriza o voo direto, CA-90 estado em Lima, 2,5. Autorizado, direto CA-90 Charlie Lima, aguarda autorização para 2,500 pés. Gente, o Eco Delta Fox, guarda.

de espera da pista na zero via Tecto Índia, quando o próximo chame torre em 1, ou no 8, decimal 9, 5, ajuste na 0, no 3. Agilizando aqui, back step, no livro da direita. Confirmar a aerovia declarada? Ao 58. Firme a aerovia declarada no plano? Ah, ok. Aerovia inicial, apresilou 1-0, por base, apresilou 1-6. Ciência, são 3745 autorizado São Paulo Congonhas e o pêndulo 1-0 até Pubávia, pode prosseguir em rota conforme o plano. Nível 360, perfil de saída da EL, Leda, Mótiva, pista no zero, curva direita, transponder 5503, frequência do controle em 1-9, decimal 35. Está de base, transponder, por gentileza. Daniel Leda Monte vai saída, decolar de 90 com curva à direita. 503 é o transponder e frequente do controle 19.35. Copiou da 3745. Para 3745, planejamento correto, reporte pronto para o flashback e acionamento. Agora pronto, flashback e acionamento no 05. Azul 4060, complete ILS final approach 1-1-0 and contact now tower 1-1-8 decimal 95. 1895, good day, bye bye. Salvador, good morning, Azul 4060, established on the ILS runway 10. Azul 4060, good morning, QNH 1013, continue approach on the by land appearance. 25 for land clearance, Azul 4060. Centro 97, autorizado decolagem de pistão no zero, vento 080 graus, 15 nós. Palma, Max Golfo, bom dia, controle de Salvador. Batendo o voo 090, vou por a mão para a chegada a Manso. Está sobrevivendo o papel do Classe Golfo. Reporte 40 milhas de Salvador, altímetro no 093. da solicitação, aguarde a autorização para o Romeu Mike Serra Golf. Azul circulou o instante, decolado aos 47, controle 119, decimal 35. 19-35, circulou 97, bom dia. Bono 556, livre sonar, só é pronto para o site. Azul 5197, bom dia, contato com o radar da decolagem, super via saída da El, transição ótima, bora no voo 300. Da El, ótima, 300, 597, pode voar, ótima. Após 2007, vai direto Leda. Após 2000, Leda, 597. São 3895, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0 até Taubaté, nível 340, perfil de saída da El, Leda, Motiva, pistão no 0, curva direita, transponder 5475, frequência do controle de Salvador em 119, decimal 35. Confirmando a saída da El, Leda, Motiva. Da El, Leda, Motiva, já 3895. O treinamento correto, reporte pronto, para o estacionamento. Confirme para o solo. Tran 3745, aguarde para o pushback acionamento. A aeronave livre a pista, vai prosseguir para o 01. Tran 3745, Azul 4060, bom dia, autorizado táxi via taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4060. Estabilizado visual Azul 5048. Azul 5048, chamada da torre 118, decimal 95. Torre, bom dia, Azul 5048, está a 2 milhas do externo. Azul 5048, ajuste no 013, autorizado pouso pistão no 0, vento no 00 graus, 19 nós. Ok, livre pouso, não, no 0. A bordo 170, 170, 3 horas e 30 minutos, campeonato. Bono 556, autorizado o táxi, até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando o próximo chame torre em 1, 18 decimal 95, ajuste no 0 no 3, atento aeronave da TAN, efetuando o puxo no 05. Paciente, o 556, 295, via Índia, no 0 no 3, entrando na TAN. Sete a Gabriel Cassol, frequência livre, informação com tráfego locais. Opa, o Mike Serra Golfo, autorizado descida para o nível de voo 050. Como 455, tenta para 3 ao 6, altímetro 1093, livre da restrição vertical em etapa. Eu peço com 23, livre da restrição em 1455. Patrulha de Salvador, bom dia, Azul 2742. Azul 2742, controle Salvador, sem identificação. Poderia coordenar a proa de Pelo ou Duna? Ajuste padrão no 03. Azul 4060, após a passagem pelo banho da TAM, autorizando ingresso para parte principal via Juliette, posição 01. Juliette está 01, Azul 4060. Repita a mensagem? Desculpa, chama na frente. Essa que foi pistola para 2 em frente, reporte estabilizado. Telefone para 2 mil pés, reporte estabilizado, 45. Visão 48, sobe 54, direita no 221. Direita 221, a gente visa 48. Bom, 1962, controle Salvador, acione identificação de sua via chegada a mar para o nível de voo 060, ajuste de altímetro 1013. 060, 03, pode vai direto, Duna? Estão 09. Alfa Juliette, estão 09. Azul 014. Autorizado, direto Itapa. Itapa. Livre acionar, chame pronto para o táxi, deixe livre através do 09, informe em breve da Azul ingressará na posição. D456, controle 119, decimal 35. 1935, D56. Vê saída da transição e rumo para o nível de voo 360. Apro 360, nós temos que recolher. Controle Salvador, bom dia, 32 novamente, informação de Juliette. Avião 32, no meio controle, Salvador, sendo identificação dessa via chegada à mare para o nível de voo 070, ajuste de altímetro 1013. Teste via, Avião 32, 16, para o 070. O 1962 reduz o relato a 2209. Gol 1962, a 2 horas da 2309. Já presente, vai reduzir para 230, ou 1962. Gol 1556, conforme sucessão do 7, recebo, já presente, vai direto Irume. Vai direto Irume, o 556. Vai repetir o controle? Controle 1935. 3360, decolando 10, curva direita. Dael Leda Motiva, Upper Zulu 10, 5514, transponder 935, controle, minha 336. Minha 336, escuta o correto, pronto. Bora, pronto, minha 336. Confirma apenas o PAB. Passa a bordo, 0, 1, LS1455. Bruno 455, completa final, chama agora a torre 1-1-8-95, altímetro agora 1-0-1-2. Ok, 2-9-5-4-5. O Mike Serra Golpe, desça para 2510, altímetro 1-0-1-2, está autorizado o nosso procedimento LS Whisky, pistão 1-0, reporte estabilizado. 7-0 para 2510, 1018, 1012, o Mike Serra Golpe. Vai, reporte estabilizado. Controle Salvador, oh, bom dia, o azul 2773, tem que dar informação de LS 3230 para a nova navegação. A259, controle 1-19-35. 1935, Mário. Mário, para o nível de voo 080, ajuste o altímetro no 092. Via chegada Mária até o 080, 1-0, 1-2, ali da 773. Salvador, bom dia. O T3745 decolou, você escuta o perfil da Dael 2100. Dael 3745, contato radar na decolagem, suba via saída da Dael Transição Mótima para o nível de voo 360. Mótima, Dael Mótima para o 360, 3745. Gol 1962, desce para 4.100, altímetro 1012. Afirma, como recebe o controle? Alto e claro agora, vai ser contado por aeronave. 7, deixa para 4.000 pés, altímetro 1092, gol 1962. 4.092, gol 1962. Farmou o Max Serra Golf, tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo na UDESP, mantendo no 1500 pés. Está passando o Vitor Índia, Juliette. Paciente de Julie, o Max Serra Golf, negativo contra a visória. Está passando o Vitor Índia, Juliette, tráfego agora 9 horas, 5 milhas, rumo este. Passando 4.000 pés, em descida para 2.500 pés, Cirrus 26. Ciente, Júlio, mantendo o meio de quieto. Agora tem o Júlio no que Azul 2742, autorizado descida para o nível de voo 070. 070, 2742. Falou, 1864. Confirme. Algum 864 para Maceió, tá bom, informação. 864, Estado Maceió, nível 350, pergunta 7. Decola pistão 0, primeira curva esquerda, Puca, Jamana, Caju. Controle Salvador, 199, decimal 35. Transponder, 5530. Lembrando 2, um ano, obrigado, você tem a pouco. 190, curva esquerda, Puca, Jamana, Caju. 1935, gol, controle, 5530 no transponder, gol, 1864. 1864, confirme saída. Puca, Jamana, Caju. Treinamento correto, com 1864, chame pronto. Tá, tá. Oi, Paulo Salvador, é o 1455, livrando a 54. Bom dia. 1455, Alfa Juliette 4.5, autorizado. Alfa Juliette 05, tá na 54, tá lá. Solterne 133, decimal 25. 25, 1-3-3-2-5, boa. Chame 2-1-3, autorizado Galeão, nível 360, pelo número 857. Decola pista 1-0, primeira curva direita, CHDAL, PEDA, IRUMI, controle Salvador. 1-1-9, decimal 35, transponder 5-5-1-6. Reto. Chanel 2-1-3, contingimento correto, chame pronto. Palma, Marcelo, que eu confirmo até a presença pela cidade até o marcador externo? Afirmo. É grato. Estabilizando no ILS, o Mike Serra Golfo. Papai Noel, Mike Serra Golfo, chamando a torre 1-1-8, decimal 9-5. 18-9-5, obrigado. Vamos 3745, controle. E autoriza o Mavi, o Dajra. Aguarde. Aguarda. Ajuste no 02, que eu tinha aproximação, o Aj que eu sou de boa. Só passar para o Vulcano, caçado passado para o Vulcano. Gente, a 17, pressão, regras de voo visual, pode ver o cancelamento, Mike tem a gol. Você vai para a Vulcano. 3895, pode ser 0-0. Cuidado, área decolar, puxando 0 3895, vento 090 graus, 199. Aí, decola 90, 3895. Feita para 120, reporta estabilizado. Desce para 217, está autorizado a final do procedimento da LFXO. Yes, está 62. Apatando Victor Índia, Juliette, reporta visual com 17. Já estamos, senhor. É, tá guardando a transferência para a turma. Eu li. Um 36, 16, desce para 3, 10, altímetro 10, 12. Livre da restrição vertical, em estado. Livre restrição em S, A, 31 pés, A, 32, 19. Um 37, 4, 5. Está presente autorizado lá direto com ótima. Direto Mótima, direto 3740. Pega o instrumento controlado 07, base curta pela 17, aporte na cortiça, o Max Ergo Fugilizando. Agilizando, Golfo. 27 para 2, pequeno desvio à direita. Autorizado, desvio azul, 2743, a porta eterna. Obrigado. Controle o azul 3776, pode prosseguir a descida? Azul 273 autorizado descida até o nível de voo 050. É autorizado 050, azul 273. Plano 32 no meio, está autorizado a final do procedimento LS, a pessoa chama 0, você para 2 ao 100, reporta estabilizado. Eu tinha peço que LS está autorizado no meio, está autorizado. Casa na frente, por abaixar para nada, Mike, por favor. Tá, Mike, segundo, estresse ajustado, autorizado o cheiro do pistão 97, vento 090 graus, 97 nós. Vento esquerda proa 010, limite a radial 290 de Salvador. Batata, sua esquerda proa 090, limite a radial 290 de Salvador, 2773. Boa, 319, 3895, boa. Boa, bom dia, tá? 3895. Plano 3895, bom dia, contato com a Dana Decolagem, suba via saída da transição Mótiva para o nível de voo 340. Via da Mótiva 340, tá? 3895. 2742, já retornou a posse dele. Azul 2742, controle Salvador 500, você para 3100, altímetro 0092. Para 3000 e para 0102, 2743. Você veio com a Torre, Índia Júlia, senhor? É. Vitor Índia Júlia, chama agora a Torre 1, 1, 1, 8, 9, 5, 14. Grato. 4745, chama agora o Centro Recife, 1, 2, 5, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 5. 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5. Obrigado, bom dia. Tá bom. Obrigado. Está na presente, Mateus 2500. Índia Júlia. Azul 2743, reduzindo velocidade 2009. Confio para o 2743. Azul 2742, reduzindo velocidade 2009. 7200 mais. Sator, 92, rodovino. 1922, 1918, 95, igualmente. Cara, mais. Cidade Tech, pode uma pista, Mike, tá? 2. Corre, voo 962. Boa tarde, final da pista, velho. Fecho. Utilizado pouso, pistão 090, 0 vento 0909, 0 graus, 1973. Direita, a 0 4 0 2 Azul 2742, completa redução 1709, extrato na aproximação 12 milhas, 02 320. 7, reduzindo. Completando 360, Índia Júlia. 6 Vitor Índia Juliette, mantém a espera, forma uma aproximação de 4 aeronaves para pichando a 0, pois será autorizado para seguir final do nosso 7. O Júlio está visual com o tráfego na finalzinha curta aí da 190, então. Gente, ingresso na 97, reporte 3 milhas fora. Faltará 3 fora, Índia Júlia. Estou para 2000, vai reportar seus dados, 2732. Júlio 2773, para o localizador, direita para o 120, reporta estabilizado. Direita 120 para o lote, reporta estabilizado, Júlio 2773. Na final da 90, senhor, tem condições de reduzir e prosseguir como número 2, na retaguarda do mês. Gente, eu tive a aproximação, guardando a transição, Vitor e Júlio.